Condo 077, right to copy. Condo 077, go ahead. Condo 077, clear to Echo Delta, Delta Fox, flight level 310, fly upper whiskey 50 to Mike Serra Serra, then until November 866. Departure from runway 10 after departure left third, Momo departure, Dilub transition, squawk 5451, Salvador approach frequency 120.80. Condo 077 is clear to exit Delta Foxtrot, level 310 and flight to en route and after uniform Whiskey 50, like Mike 00, thereafter November 866, walk 5451 and the approach frequency is 120.80. Condo 077, your departure will be Momo, Momo departure, Dilub transition. Condor 077, the Momo departure and confirm the transition, please. Dilub transition, Delta India, Lima, Uniform Bravo. Fez 894, complete final do procedimento e alerta 3. Corre na frequência 118.95. Fez 894, boa noite. Pushback approved, Condor 077. Affirm, clear to pushback and set up, come for tech. Set up pushback approved, Condor 077. SX-ray, reportar estabilizado, 7 horas. Boa noite, é o TAN 3894. TAN 3894, boa noite. Check 3 de pouso. Baixado e travado. 3894, pouso autorizado, cabeceiro 10, vento no 70 graus, 629. 7, tá autorizado o pouso, tá, 3894. Número 2 no setor, aguarde o pushback também. Para o táxi, o 4206, temos 1-1-7 a bordo, 3 horas e 30 minutos, alternando o Maciel. 206, Libre Taxi à direita, via Índia, no ponto de espera de Torre. 1895, ajuste na 015, uma boa viagem. Pessoal, via de direita, Índia, 1895, azul 4206, obrigado, boa noite. 3217, coordena equipe de escola após a aeronave da Azul. Ingressar Índia, liberta a guarda, iniciando 1, chama o taxi. Salvador, muito boa noite, o azul 2705 final e aliás sexury. 2705, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, 2705. Bomba 02, desça para 3 mil pés, ajuste na 09. 3 mil, bomba 02, tiveram um pushback em planeamento no quarto. Número 2 no setor, aguarde, espero que eu estou 6201. Aguarde, espero. 32 na frente, na escuta? Tem condições de coordenar com a equipe de solo, CVB do pushback no 01, simultâneo com a aeronave da Avianca no 04? Aguarde. 51, libera a direita, solo no 211. Direita, 211. Negativo, 3897 é a cópia? Tem da uniforme, solicita Guarulhos, nível 340. Tenho 320 aprovado. Por que eu aguardo 34? Prossiga. Guarulhos 320 autorizado e o Pedro 10. Tentar o batema. E após, conforme. Paradão 90, curva direita. Fechada da EO, Leda, Mótima. 5475, transponder, 1208, controle. Siga 3217. É, era isso mesmo. Então, o coordenador que pediu só para esse pessoal o pushback simultâneo com o Avianca no 4. Sim. 3297, aguarde para o protegimento. Segurou o tanto 3297. Alfa, reporta antes da Juliette, 3894. Alfa, antes da Juliette. Xené 6201 na escuta? Prossiga. Poderia a equipe de solo, seu pushback será simultâneo com a aeronave da ATAN 01, de forma que seu pushback será um pouco mais recuado para dentro do parte 6, ok? Ok, sem problema. Mudando com o Xené 6201. Salvador, azul 2591, no parte 3, para a posição superior, pela vez. Cátio 3, autorizado, chama o 3897 da ATAN, prossiga. Então, 3297 aprovado Guarulhos, giro 320, via Pêsulo 10 até Taubaté. Decola da pista 10, curva direita após decolagem, saída da EL. Transição Leda e Motiva. Transponder 5475, controle Salvador 20.8, posição 5. 297 correto, 5 chame pronto, que eu estou. Chamarei, Brian. Salvador, boa noite, eu azul. 2792, aguarde cópia, prepare a saída da ponte. Só um instante. Boa noite, 2795, Alfa Kilo Pátio 3, mantenha inicialmente naquilo, tem a aeronave da companhia que já iniciou o push no Pátio 3. Atentando a mesma, ingressa aquilo, assim que ela iniciar o táxi, segue a posição 3-1-1. Tá, gente, vai manter na Pátio 3, aqui, aguardando o táxi da companhia, 2795. 3894, mantenha antes da Juliette. Manterá da Juliette. Previsto é o 03. Gente. No 2, copia? Copia, na escuta do 72. Aracaju autorizado no 70, via Golf 677. Decolada 10, curva à esquerda, PC da Conde. 5472, o transponder 1208. É o controle. Autorizado 170 para Aracaju, aerovia Golf 677. Fala da 1-0, 5472 ao transponder, 1208 ao controle. 792 correto, chama pronto, com espelho pela meta parte 3. Controle no 208. Hora 208, azul 4206, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, da via PUCA para o nível de voo 350. Via PUCA 350, azul 4206. Azul 2591, Otávio 71 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna. Posto seguro para o táxi. 2591, no táxi autorizado até um pouco mais à frente, a saída do Pátio 3, a retaguarda da aeronave da Avianca. Assim que ela iniciar o táxi, vai prosseguir via Pátio Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 9095. Uma boa viagem, 2591. Vai seguir até a saída do Pátio 3, após vai seguir a Avianca, até o ponto de espera da 10-2591, graças, camarada 1895. O táxi do Chané 6201, tá com 151 a bordo, 3 horas e 30, Campinas. 6201, na guarda para iniciar o táxi. Bora. Confirme POB alternativa e autonomia? 178, 3 horas. Direita Índia, ponto de espera 1895, ajuste 9015, a boa viagem, 3297. Condor 077, clear to two holding points via April 1 India, on holding point, call tower, 118 Modern Cyber, to meter 71015, have a good spot. Condor 077, clear holding point, runway 10, via India, and Iceland, contact tower 118.95, at holding point. Chené 6201, segue aeronave da Condor, até o ponto de espera via Pátio Índia. Condulado 1895, ajuste na 015, uma boa viagem. Vai seguir o Condor, ponto de espera da 10-1895 lá, obrigado, vou chamar 2-1-0. Salvador Brown. Condor 077, go ahead. Your new departure will be Momo departure and G-Beach transition. Golf, Echo, Bravo, India, Tango transition. It's the Momo departure and the G-Beach transition, Condor 077. 3217, a linha decola cabeceiro no zero, vento no 70 graus, meia dúzia nós. Salvador, boa noite, Oceanair 6259, gente da Uniforme, autorização Guarulhos, 360. 6259, boa noite, prepara da Elfa, um minuto pra copa. Tá, eu aguardando pra copa, meu, não sei se foi. 6259, perdão, da Oceanair. Vitória, prepare a Dael, só um minuto, é o número 2. Positivo, só gostaria de coordenar o nível 240 como sendo final. Tente, 240. Obrigado. Solo Salvador, até 3897, solicita pushback acionamento, posição 5. 3897 na 5, aguarde para o push. Aguardando, até 3897. Condor 077, mantém posição. Holding position, Condor 077. Flexion Torre 1895. 2895, 102. 4206, acordando diretamente com Recife em 12545, alterno 2685. 2545, 2085, Recife. Azul 4206, boa noite. Boa noite. Salvador, rumba 02, na final do procedimento. Rumba 02, ciente, continue a aproximação, informe 3 de pouso baixado e travado. Parque baixado travado, rumba 02. Rumba 02, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 170 graus, 6219. Autorizado pouso, rumba 02. São 3217, decola 01, chame agora o controle, 1208. Planilha 360, via Dael. 360, pode vadiar Dael? É, Leda? Autorizado Leda, 3217. Direto Leda, 3217, sobre 360. O 45 e 1208, controle Oceaner 6259. O transponder 5504. Gente, 5504 pro transponder Oceaner 6259, grato. Na frente, Ben. Moto no 2, autorizado para o pushback pela minha chance. Line up and wait. Line up and wait, and they want to open the 070. Autorizado 240, Biopolítica 50. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev. 55, 11, o transponder, 120, decimal 80, o volume 645, aguarde para o protegimento. 3897, inicia o pushback de imediato? Afirmativo, tá, 3897. Quem quer o nome da companhia liberar a retaguarda e ingressar para o 3, autorizado no 5, chama para o TAR. Após a passagem do TAM, antes do pushback acionamento, TAM 3897. Volume 645, prossiga. Autorizado 2430, na Uberwish 50, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev, controle 120, decimal 8. 5 5-1 na transponder, Gol 1645. Correto, chama pronto, 1-2, respeito também. Forçará, obrigado. Chanel 6201, pronto? Pronto. Ali mantém cabeceiro no zero. Mantém no zero, 6201. Comba 02, autorizado cruzamento da pista 1028 até via hotel até o pátio militar. Autorizado cruzamento, Comba 02. Estacionar frequência livre, Comba 02. Comba 02. 5 horas de bom novembro. Até através do 62 autorizado, quando lá, chama novamente para o signo táxi, 2231. Você comprou uma passeira 2231? Táxi autorizado até através do portão 62. Até através do 62. Não sabendo, não pegaram. Táxi, eu vou notar com o 077, passing 1700 feet. Order 077, radar contact from the pathway, climb to flight level 310 via Momo departure. Confirm flight level 210 via Momo departure, condor 077. Negative, flight level 310. Level 310, condor 077. Patrick 217, chame Recife, frequência 13325, ou termo 2590. Confirm 3217. Afirmativo, chame Recife 3325, alterna 125-10. 3325-2521, tá 3297, boa semana. Momento. Sugerente. Olha a paragem, hoje é 62, 0. Cargo 2591, não pode esperar pronto, boa noite. 2591, boa noite, a linha, após a rolagem do tráfego que está rolando nesse momento, a linha mantém. Após o viagem, a linha então prossegue com cautela até o ponto de espera, quando lá 1895, ajuste 905, boa viagem. Salvador, azul 2712, pronto, posicionamento, 43. 73, autorizado, chama o táxi. Autorizado, 43, manda para o táxi, azul 2712. 1-02, pronto, cópia. Autorizado para Natal no nível 090, via Golfo 677. Decola da 10, curva esquerda, perfil da Conde. 0260, transponder, 1208, controle. Decola da 201, decola 09, controle no 208. 208, boa tarde. Boa noite. Informação do PLB. Estacionamento e táxi em minha torre, em 1895. Ajuste 905, confirmando que é o VEPA 2. Da presente está autorizada por Edileda. 360, da presente Leda, grato, 6201. Autonomia 6 horas 25 minutos, alternativa Galeão. 3897, livre táxi, bate 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste na 095, boa viagem. Bom trabalho, Pinha Gato 095, táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, 1910, vento no 70 graus, 6219. Alto avisado, revelar está 2591. Três, dois, três, um, ou pode dar uma zero, tá? Antares 223, Una Lima, tem cabeceiro no zero? Alvo, contato radar, 74 milhas oeste de Salvador, mantenha-se no nível de voo 120, esta proa na escuta do controle. É prosseguir no visual 195, cliente Olima Telebrás. Condor 077, confirm after Momo direct Gibbet. Vai. Passarei da guarda para decolagem. 3-4. 5-9-1. Vai. Salvador 272, pronto para o táxi. 75 ao PLB, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Comando autorizado na Coral. Pode voar Coral da presente. 15, ponto espera da 1-0, 118, 95, empate ainda. Está corrigindo a autonomia, 3 horas e meia. Fly Cogbu, after Cogbu, fly Gebit. Eric Cogbu, and after Cogbu, Eric Gebit, com 077. A sua nova rota será via Golf 677, no nível 240. Nova rota será Golf 677. Modifique também a saída para Dael, trânsito com Coral. Dael, trânsito com Coral. Do 077, contact Recife Center, 125-45, if unable 126-85. Condor 077, 125-45, if unable 126-85. Iniciando 2, chama para o ataque. Pode passar de ATR, está ali, vai rebotar a faca, né? Passo para nível 60 via Saita Momo. 160 via Momo 2231. 2897, livre decolagem cabeceira 10, vento 150 graus 59. Autorizar a decolagem 10, 3897. Salvador, boa noite, azul 2712, pronto, com esperada 10. 2712, observe o Airbus Atan rolando neste momento, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém na 10, desloca a não decolando, faz o 2713. Estará 6201, chame Recife, são 3325, alterno 251. 3325251, bom dia, boa noite. Boa noite. 3221, apenas para informação, tem o tráfego na posição de 2 horas, 22 milhas, no sudoeste, um Boeing 737 cruzando o 090 para 4000 pés. Gente, 2231. Bom, 705, tráfego na posição de 10 horas, 20 milhas, cruzando 050, para o nível de voo 160, Alfa Tango 72, no rumo oeste. Ok, gente, bom, 705. Tá. 6897, decolou no 7, controle no 208. Controle Salvador 208, tá 3897. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3897. 3897, contato radar, subindo para nível 320, saída Dial. Subindo a nível 320, saída Dial. Tá 3897. No 2, livre decolagem cabeceira no 0, vento no 70 graus, 5 nós. Livre decolagem para azul 27 no 2. Para o táxi, o gol 1645 com 3 horas e 30, está alternando o Galeão, a porta 1046. Olho para 3 do 2831, alguma possibilidade de upload na TAP? 095, de ponte espera 18, esse 95, obrigado, André Baixo. Do 27 no 2, decola ao 20, controle no 208. Mais uma 208, azul 27 no 2. 2 Salvador, 1645, ponte de espera, pista no 0, tá pronto pra decolagem. Voo no 645 ali, mantém cabeceiro no 0. Aliás, mantenha só confirmando o controle após em 120, decimal 8. Afirmo, 1208. Alinhar e mantenha. Controle Salvador, boa noite, é o azul 2712. Azul 2712, contato radar, subo para nível de voo 170, via saída Conde. Contato radar, subindo 170, saída Conde, azul 2712. Autorizaria direto Conde para o azul 2712, senhorita? Autorizado direto Conde, azul 2712. Dado direto Conde, azul 2712. Voo no 245 ao alinhar livre decolagem, vento 160 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem, 161. Bono 645, decolos 22, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, Gol 645, boa noite. Gol 645, contato radar, sou para nível 240, saída da El Coral. 240 da El Coral. Estabilizou logo no final, 705. 705, complexo a minha torre, 1895. 1895, obrigado. Igual 705, estabilizado na final. 1705, cheque trem? Daqui a pouco. Tente, me informe, embaixada travado, vento 160 graus, meia dúzia nove. Aqui. No informo tem tráfego na posição de 11 horas 22 milhas no nordeste, um DL402, mantendo-se visual no nível 115. Gente, mantendo 202, está passando 115 no momento. Salvador, o Oceané 6259 no 7, curte de acatamento. 7 autorizado, chama o táxi. Autorizado, né, dois pra lá. É 3897, chame Recife 3325 ou terno 251. Chamaram 1251, 3897, obrigado. Persiga. Persiga, o Lima Kilo Bravo. Persiga, o Lima Kilo Bravo, até o 080, após a critério. 080, após a critério, Lima Kilo Bravo. Sobre o parcelo 2831. Siga. Senhorita, poderia coordenar 1-80 com o final? Aguarde para 1-80, parcelo 2231. Solo, eu vou 1-70-5-1-2-1. 705, boa noite, Cássio Civil Alfa, reportante da Juliette. É, da Alfa, reportante da Juliette, voo 705. Parceria 2231, autorizado no nível 180. 180, 2231. 781, boa noite. Um minuto para a cópia, para Arbor, para a conquista. Conquista Arbor, na sua estrutura do 781. Passaria 3231, no chame Recife, frequência 12545, ao termo 2085. 2545, poderia confirmar a secundária? Atenção, frequências 1288, alterna 1353. 2288353. Azul 2591. Você escuta, agora chega 2591. Azul 2591, serviço radar encerrado, 53 milhas sudoeste de Salvador, mantenha a subida até o nível 160, chame Léo 1201. 201, tá, boa noite. Boa noite. Juliette, portão 02. Juliette 02, portão 02. 2781, copia? Pronto, sim. Autorizado Vitória da Conquista, nível 160, decola da 190, curva direita, árvore elefa, Opiló, Conquista. 5597, transponder, 120, decimal 80, o controle. 190 autorizado, decola da 190, curva direita, procura árvore, posição elefa, após Opiló, 517, transponder, 108, controle, 2781. 2781, correto, no pátio 3, chame pronto, que estiver aqui na meta. Controle azul 2712, me escuta? Prossiga. Solicita o nível 2, nível 150, 150. Sim, suba até 150, azul 2712. Para 150, azul 2712. Meia 259, decola 36, controle no 208. 208, obrigado, boa noite, meia 259. Controle, Salvador, Sanai 259, boa noite. Sanai 259, boa noite, contato radar, estou para nível 360, da presente Leda. Da presente Leda, 360, 6259. Prossiga, rumba 02. Acione para o táxi, chame 1895. 2712. Escuta, senhorita, azul 2712. 2712, serviço radar encerrado, 61 milhas nordeste Salvador, mantenha o nível 950, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. 950, chame Aracaju 203, boa noite. Boa noite. Fechamento 6259, chame Recife, 1333. Poderia confirmar a frequência, 6259? Recife 13325, alterna 1251. 3325, 6259, certo? Salvador, o Azul 2781, Fátio 3, feedback, acionamento. Autorizado, Champ Tax. Autorizado, reporta a taxa do 72. Rona 866, sem identificação, chega da Mari e desce para nível 050. Salvador, 102, o máximo está acionado para o final. Está com 0 na 2 horas, 3 horas e 20.